Senhor, ouço o clamor. No meu peito um fogo ardente. Teus planos são justos, Senhor. Mesmo em dor eu sigo em frente. Pastor me feriu, mas eu sei, tua voz é meu abrigo. Os que zombam não prevalecerão, teu poder é meu abrigo. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, livrou a alma do necessitado. Em ti confiarei, meu Salvador, teu amor me faz forte, jamais desamparado. Em meio à tempestade eu clamo, com coragem eu me levanto. Tua presença é meu escudo, teus pensamentos são santos. Maldito o dia em que nasci, mas em ti eu tenho vida. Teu propósito é maior, em ti minha alma é erguida. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, livrou a alma do necessitado. Em ti confiarei, meu Salvador, teu amor me faz forte, jamais desamparado. Senhor dos exércitos, és meu valor na luta, és meu valente. Confundidos ficarão meus perseguidores. Em ti eu sou livre, vou adorar eternamente. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, livrou a alma do necessitado. Em ti confiarei, meu Salvador, teu amor me faz forte, jamais desamparado. Português e worship, acústico e guitarra, piano. Sipping V2.